Seguindo meu caminho à procura da paz e a alegria dos irmãos que já sofreu demais. Sempre na fé que um dia tudo vai mudar, a luz vai brilhar. Chega de treta, violência, ódio e maldade, um pensamento positivo e paz e liberdade. Sempre na fé que um dia tudo vai mudar, a luz vai brilhar. A vida na favela é de arrepiar. Por um pouco de paz, sempre vamos lutar. O povo por aqui vive no desespero. Os mais ricos do mundo roubando nosso dinheiro. Diversão pra playboyzinho, carro importado. É por isso que o mundo vive revoltado. A molecada nas ruas cheirando cola. É alvo do crime, nunca foi na escola. Passando frio e fome, à procura do pão. Menores de idade na prostituição. Mendigos nas calçadas é pedindo esmola. Inocentes na prisão como pássaro na gaiola. Vivemos em um mundo cheio de crueldade. Pessoas sem dever nada morrendo atrás das grades. Onde o sol nasce quadrado e a luz não vai brilhar. Mas tenho fé que um dia tudo vai mudar. Eu vou seguir do meu caminho à procura da paz e a alegria dos irmãos que já sofreu demais. Sempre na fé que um dia tudo vai mudar, a luz vai brilhar. Chega de treta, violência, ódio e maldade, um pensamento positivo em paz e liberdade. Sempre na fé que um dia tudo vai mudar, a luz vai brilhar. Tá vendo aquele cara com o dedo no gatilho, querendo separar uma mãe de um filho? É tanta maldade nesse louco mundão. É morte, é preconceito de irmão pra irmão. Muita gente aqui não tem onde morar, não tem o que comer, emprego nem pensar. Eu não entendo por que tanta desigualdade. Pra que violência, pobreza e falsidade? Eu não queria ver nossa gente sofrer, os irmãos chorar, muito menos morrer. A vida por aqui é muito sofrida, vivendo no crime, pois não tem outra saída. Que bom seria, véi, se fosse tudo diferente. Eu vejo a tristeza no olhar de um inocente, que vive em angústia, sofrimento, terror. Onde a polícia não pede por favor, maltrata os irmãos que vivem na periferia. O povo é carente de paz e de alegria. Olha a polícia algemando o cidadão. Trabalhador honesto é confundido como ladrão. Eu vou seguir do meu caminho à procura da paz, ver a alegria dos irmãos que já sofreu demais. Sempre na fé que um dia tudo vai mudar, a luz vai brilhar. Chega de treta, violência, ódio e maldade, um pensamento positivo em paz e liberdade. Sempre na fé que um dia tudo vai mudar, a luz vai brilhar. Chega de tretas e guerras, precisamos de paz. Só ouço tiro, choro, velas, é triste demais. Nossa gente tá sofrendo sem ter paz pra viver. Governantes vira as costas, finge que não vê. A molecada revoltada já perdeu a esperança. Não vejo mais um sorriso no rosto das crianças. Infelizmente é assim, não tem saída não. O crime prevalece na vida dos irmãos, deixando as pessoas cada vez mais violentas. As drogas não têm fim, sempre marca presença. Eu peço a Deus, nos dê uma vida melhor. Não deixe meus chegados se acabar no pó. Abençoe os irmãos que estão na correria. Nos dê um pouco de paz, esperança e alegria. Pois só você mesmo pode nos ajudar. Só em ti tenho forças pra lutar. Eu vou seguir do meu caminho à procura da paz, ver a alegria dos irmãos que já sofreu demais. Sempre na fé que um dia tudo vai mudar, a luz vai brilhar. Chega de treta, violência, ódio e maldade, um pensamento positivo em paz e liberdade. Sempre na fé que um dia tudo vai mudar, a luz vai brilhar. Aí véi, eu sei que não é fácil a correria do dia a dia, tá ligado? Mas vamos sempre procurar viver em paz, pois sempre haverá uma luz no fim do túnel. É o Senhor. Só ele é a solução pra todos os nossos problemas. Fica na fé, irmão.